O dinheiro é meu pastor, nada me faltará. Dinheiro é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus, ao meu novo Deus, Deus que tem amor por crentes e a Deus. Tudo posso nele que me enriquece, tudo posso nele que me empobrece. Esse Deus sempre está perto e ao meu dispor. Esse Deus disse com ele eu compro o que for. Esse Deus não quer que eu controle os meus gastos, nem o que eu obter mais status, pra que eu seja abençoado. Cheque, dinheiro, cartões que dão milhas, são os caminhos, verdade da vida. Certa vez ele me usou e falou: se quer o meu amor, seja consumidor. Hoje consumo até o que não preciso. És piedoso até se me endividou. Não julgas o pagão, sempre há uma salvação. Quanto mais eu acumulo, mais eu tenho ambição. Você que o que diz, abre uma nova igreja e fala de Jesus como você deseja. Explorando a sua fé, estarei servindo o meu propósito divino. Hey, hey, hey, esse é o Deus de papel. Oh, ricos e camelos entram em seu céu. Yeah, ele abençoa transações e as nossas ambições. Oh, oh, acima de quem foi até do próprio Senhor. Quantos mais irão amagar o gosto do fel? Coração petrificado, fiel ao Deus de papel. Em sua torre de Babel, fortalecendo a milhão. Das fazendas na fronteira pra entorpecer os vilão. Bomba na bota, né tio? A vida é louca, qualidade é o charme do veneno. Das papola, não sou eu nem a favela, mas nós tá no meio da guerra. Só que quem merece nem sente o efeito dela. Tem quem sofre, olha no espelho e não se vê. Parasita na corrida, não consegue nem viver. Sendo amante do dinheiro, sendo filho da ambição. Do barraco pro castelo, da rua pro papudão. Nessas andanças pelo mundão, eu registrei a intensidade do veneno que eu mesmo provei. DF Banda, Babilônia, que é mil grau. DLR, salve é nós, literatura marginal. Hey, hey, hey. Transações e as nossas ambições. Oh, oh, oh, oh, oh. Está acima de quem fui, até do próprio Senhor. Observo, comércio na casa de meu pai. Seus santos profetas não parecem reais. Mercadores de milagres se aproveitam dos desgastes, dos nossos desesperos, nossas necessidades. Mesmo se eu andar pelo vale das compras, se oferecer não pagar minhas contas, sei que nenhum mal me alcança. Tente minha confiança, pois de trabalho serei seu escravo. Fizemos um pacto com juros altos, tão combinado, nosso crédito consignado. Deus do capital, és poder, é condição. Sinto teu sinal como um guia à salvação. Meus bens te entrego, pois quero o dobro. Pois o que tem é quase nada, é muito pouco. Tu fecha os olhos, é roubado de forma descarada. Dominam tua mente, entram na tua casa. Controlam seus sentimentos, prevêem os seus movimentos. Hey, hey, hey, hey. Esse é o Deus de papel. Oh, ricos e camelos entram em seu céu. Yeah, ele abençoa transações e as nossas ambições. Oh, oh, oh, oh. Está acima de quem fui, até do próprio Senhor.